Preciso aprender a não duvidar, te obedecer, sem te questionar. As circunstâncias tentam me parar, pra mudar os meus planos, confundir os meus sonhos, tirando o desejo de te adorar. Mas dessa vez não vou desanimar. Deus vai me capacitar pra eu lutar. Não importa a provação, vou superar. Necessito te buscar, me entregar. Com o meu louvor, muralhas vão cair. Exclusivamente dependo de ti. Sem te questionar, as circunstâncias tentam me parar. Pra mudar os meus planos, confundir os meus sonhos, tirando o desejo de te adorar. Mas dessa vez não vou desanimar. Deus vai me capacitar pra eu lutar. Não importa a provação, vou superar. Necessito te buscar, me entregar. Com o meu louvor, muralhas vão cair. Exclusivamente dependo de ti. Vida, meu irmão, na sua casa, na sua família.